pode fechar o teu tablet da Samsung aí, por favor? E aí a gente começa o programa. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Pela grande rede Atlântida de rádio, são 6 da tarde. E o Pretinho das 6 da tarde, você sabe, vem com a telefonia Big, com a Damiler, a moda está nas ruas. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Cresce. Que beleza. Fala aí, Marcos Pianges. Muito bom. Sabia que já se vende no Brasil mais tablets no Brasil ou no mundo? Os fabricantes já produzem mais tablets do que notebooks. É mesmo? Isso aí. Vai passou. Dominar, né? Já passou. Porém, a Apple se canabilizou. Canabilizou, é isso que eu acho. Canabilizou. Ela melhorou os seus computadores. E aí as pessoas compraram os MacBook Air ao invés do iPad. Certo, certo, certo. Mas eu acredito que o table, não, como é que chama o tablet. O que vai em cima da mesa, o computador com monitor, desktop. Eu acredito que esteja com os dias contados. Não, os da Dell não. E aí, Potter, beleza? Eu não tô beleza, cara, porque que eu vim de moto. Que houve, querido? Vim de moto hoje. Tá chovendo muito hoje em Porto Alegre. Tá debaixo d'água. Um abraço pra você que tá ilhado agora. Verdade. Cajezinho, por exemplo, está ilhado com água no vidro da porta do seu carro. Não chegará. Impressionante. Para fazer o Pretinho Básico conosco. Mas, Cajê, eu vou te dar a dica. Não abre o vidro. Nem abre a porta. Cajê... E aí, tu, Amaral, tá beleza? Eu tô beleza. Sensacional. Geiso! Qual é que é, mano? Ô, Geiso, tá tranquilo que vai de coletivo. O coletivo tá muito acima do nível do mar, né? Exatamente. Do nível da água. Não dá nada, eu olho tudo. Sensacional. O Geiso vem de carona com o Duda Garbi. No mesmo carro vem o Paulinho Santana e também o Paulinho Brito. Boa tarde. Olha que chuva, hein? Chuvarada, né? E o Pedrão Esmanioto tá aí com a galera dele aqui. Também. Antônimos Gourmet. Olá! Zacarias. Ai, ai, ai. O Joel. Independente. O Faustão. Brincadeira, olha aí, meu. E mais uma galera. Tamo junto aí, Pedrão. É a estrela móvel deste Pretinho Básico debaixo d'água. É o homem da zero hora. É o homem dos livros, dos shops e das mulheres. Davi de correr. Uva. Davi Cardir. Cereja. Davi Cardir. É o galo cinza e vingador do Pretinho Básico. Fala, Davi. E um pouco molhado. Que beleza. Tá chovendo muito em Porto Alegre e tem um ciclone aí, viu? Tá chovendo horror. Tá tudo alagado. Tudo alagado, hein? Na cidade e amanhã abre e fica frio e sol. Isso é. Mesmo. É, mas frio e sol é dentro do frio dentro de umas, né? 10, 12, 15 graus. Não vai baixar. 10 graus também é frio. Mas tá bem. 10 graus na primavera é uma coisa. 10 graus no inverno é outra. Pra quem tá de moto, assim... 10 graus sempre é a mesma coisa. O desespero de quem tá na moto é na hora que molha a cueca. Molhou a cueca, acabou tudo. Porque a camiseta, as costas, assim, as pernas, até tu pensa legal, né? Mas na hora que chegou, sabe? Ali, tu sentiu a... Eu gosto do... Líquido no saco. Aí, ferrou. Ai, eu gosto do motoqueiro que põe saco do Zafari, assim, do supermercado, nos pés. Porque isso é um desprendimento, ser humano. É verdade. É dizer assim, eu desisto. Vaidade zero. Eu desisto, vaidade zero. Vai dar zero. Usa Crocs. Verdade. É um troço tipo... Desisti, né? Pessoal. Tô aqui com a minha calça. Mandar um abraço pro meu instrutor de Pilates, o Álvaro, que usa Crocs durante o Pilates. Colorido. E o pessoal do Pilates usa muito Crocs. Tu faz Pilates com um homem. Faz com um homem. Que usa Crocs. Que usa Crocs. Meu Deus. É o Álvaro. Tu não escolheu uma professora? Está confirmado dia 10 de fevereiro. Lá na fevereiro. Boa, muito bom. Sensacional. Vamos então com os destaques comentados do Clique RBS. Supremo Tribunal Federal abre inquérito para investigar Orlando Silva. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão. O STF vai investigar as suspeitas de envolvimento do ministro no esquema de corrupção em sua pasta. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade na manhã desta terça-feira, o Orlando Silva diz que está tranquilo, pois tem convicção de que não fez nada de errado. Pode ficar tranquilo. É, fica tranquilo, Orlando Silva. Nada será provado a não ser que alguma coisa tenha a ser provada. Estranho seria se ele chegasse na Rádio Gaúcha e dissesse, não, pode vir me prender aqui, eu sou culpado, eu desviei um monte de dinheiro das crianças. Agora fica difícil segurar um ministro investigado pelo verdade, STF, verdade. Só pra deixar bem claro que a gente fica com um tom um pouco de ironia em cima do nome dele, mas até agora é um cara que falou. Até agora é isso. Não tem nada provado. É, até agora não tem nada. Passa dia, isso dia, aí, dia e ninguém falou, isso aí. Roubou, não tem uma imagem, sabe? Tipo aquela deputada lá. Tinha uma imagem dela recebendo dinheiro, né? Exato. Aí falaram que era de outras épocas. É. Ela era corrupta, agora não é mais. Não é mais, mas só pra lembrar. Jaqueline Roriz. Isso. Mas só pra lembrar, inclusive hoje o cara lá da FIFA disse o seguinte, ó. A gente não pediu banheiro de ouro, viu? É. Avisando pro Brasil. Porque os estádios brasileiros vão custar mais do que o dobro dos estádios da África do Sul. Que isso? E a FIFA tá dizendo o seguinte, meu, é o mesmo padrão. Queremos um estádio igual da África do Sul, mas o de vocês, né, vai custar mais do que o dobro. É porque pode, né, cara? Tava vendo o CQC ontem, baita programa, aliás, independente de manter o Rafinha Bastos ou não, lá é um baita programa. Os caras estavam em Brasília, não lembro qual era o repórter. Aliás, era o Piazinho, o gurizinho que eles descobriram lá e tá, faz às vezes repórter mirim, enfim. E o gurizinho perguntava sobre o... Não era o gurizinho, mas enfim, sobre a opinião dos parlamentares sobre o voto secreto ou aberto. Eu fico impressionado com a cara de pau de alguns deputados dizendo que sim, preferimos o voto secreto. Mas que isso, cara? Mas esse é o problema, né? Os caras se escondem atrás desse voto. Pode, cara. Tem que ser aberto. Eu que votei no cara lá, quero saber em quem que ele vota, se ele vota contra alguma coisa, se ele vota a favor de alguma coisa. Que isso, velho. Vamos se respeitar, né, cara? É isso aí. Exatamente. Motorista de Joinville encontra cobra dentro do carro. Yeah. E olha a situação, enquanto ele descia a Serra Dona Francisca. Isso é legal, Sassi. É brabo. O Newton Weber estava dirigindo seu carro quando sentiu o animal subindo pela sua perna. Deus do céu. É pior. Ele empurrou a cobra de aproximadamente 2 metros. Meu Deus. Que acabou se defendendo e dando uma picada no dedo da mão do cara. Yeah, mas que bárbaro, ele levou picada. Ele segurou o animal ao dar uma picada no dedo, ele segurou o animal e encostou o carro no primeiro espaço que encontrou. Com o auxílio de uma corda, ele amarrou a cobra da espécie. Mas é o Tarzan. Caninana. A caninana é complicado. Caninana é brabo, né, Alcimar? É peçonhenta. Peçonhenta? Não é Não é. A caninana não é venenosa. Ele afirma ter deixado o carro aberto por alguns minutos na área rural em São Bento do Sul. Aí, ó. E segundo os bombeiros, quem vive em áreas rurais ou perto de matagais corre o risco de encontrar estes animais dentro do seu veículo. O problema com a natureza é que cria muito bicho. Uma vez eu achei um rato dentro do meu carro. Ah, é? Não era dentro do meu carro, era um rato, ele pegou e ele foi esconder tipo um osso, acho, dentro do motor do meu carro. Certo. Só que daí eu comecei... Era quentinho, né? Um osso. Um osso. Rato, era um cachorro? Era um rato. Só que ele entrou com alguma comida dentro do rosto. Não sabe o nome do animal. Do motor do meu carro. Só que eu comecei a andar com o meu carro. Daí eu matei o rato por causa do motor quente. É. Ele morreu e começou um cheiro horrível dentro do meu carro. Caraca! Aí eu fui levar no mecânico, tinha um rato lá. Esse mesmo carro que tu tem hoje ainda. Ainda é o mesmo carro. Parabéns, Pierre. Já sem rato, já. É o mesmo carro que eu botei pra lavar esses dias. O cara me perguntou se eu tinha alguma religião que conservava o carro daquele sujo. Jeito. Não te permitia lavar o carro. Tinha umas maçãs. Fungos milho. Já. Tinha umas maçãs, no cinzeiro ali, que tinham criado fungos e tinha tipo uma espuma de fungos dentro do cinzeiro. Que legal. Uma espuma branca no cinzeiro do meu carro. Penicilina, já tinha penicilina. E aí eu fui lá buscar meu carro e o cara não tinha lavado tudo. Ele falou, espera mais uma horinha aí. Posso fazer uma pergunta, senhor? O senhor é de alguma religião? Não, porque eu abri aqui, eu não sei se é alguma coisa do senhor, da religião do senhor, isso aqui é do cinzeiro. Nossa, cera era pura. Puro fungo, cara. É isso. O Diogo Olivier, que é muito distraído. Né? Bom comentarista. Teu colega de zero hora, comentarista. Sim, e setorista também. E o Diogo Olivier, ele daquele peru que a gente ganha de Natal. Olha, né? Ele é melhor que o Sarai, velho. Tu acha, Brito? É melhor que o Sarai. Que isso, Brito? O peru que a gente ganha de Natal. Isso é a peru do seu Nelson. Peru do seu Nelson. Ele botou no porta-malas. Adoro o peru do seu Nelson. E foi se lembrar que tinha o peru do seu Nelson no porta-malas em fevereiro. Quando já tava frito, assado o peru. Quando ele abriu o peru, a gente tinha virado dois meses. Tive a petróleo. Pra botar no carro. Que beleza. O peru quase saiu andando. O peru que vem congelado, né? Ele vem congelado. E aí ele deixou dentro do carro 2 meses congelado. É. Achando que não ia degelar. Próximo do carnaval ele tirou. Ah, que isso, calorzinho. Em 10 anos, prótese de silicone mais vendida quase dobra de tamanho. Bom. As próteses de mama, com um volume em torno de 300 ml, passaram a ser as mais vendidas. Tá certo. Até o início dos anos 2000, Os modelos mais vendidos não chegavam nem a 200 ml, era o de 150 ml mais vendido. O implante de silicone nas mamas é a cirurgia campeã na preferência das mulheres do Brasil, com 21% das intervenções estéticas realizadas no país. É que as mulheres brasileiras, elas já têm o bumbum maior, né, que as outras, né? É mais avantajado, assim. Sabe? E aí pode ver, as mulheres brasileiras têm pouco seio. É. Elas têm bunda grande e pouco seio. Eu tenho, né? Se é pra colocar teta, espécie, né? Se é pra colocar teta, bota teta, né, cara? Não é tetinha, né? Tetinha eu tenho. Eu tenho orgulho de dizer que uma amiga minha foi a detentora por algum tempo do recorde de silicone em Floripa. É mesmo, quantos, cara? Mililitros? Uma amiga minha. Quando ela botou 250, a Marieva? Ninguém mais tinha 250 em Floripa. Aí depois já ultrapassaram ela, né? Mas por algum tempo. Eu quero fazer uma confissão aqui. Que eu tu tem silicone. Não, eu fiz uma profunda reflexão a respeito do silicone. Profunda. E chegou à conclusão de que é melhor sem silicone. Exatamente. Eu não gosto de peixe. Tô fechado contigo, Davi. Eu não gosto. Eu queria, você queria avisar que eu gosto muito de silicone. Você é nossa ouvinte. Você, menina que se sentiu, de repente... Preterida? Preterida, né? Nesse momento. Mas a mulher não bota... Não, mas quero fazer uma ressalva que também não me importo. Se vier com silicone. Mas a mulher não bota silicone pra agradar o homem. Ela bota silicone pra causar inveja na outra. Exatamente, Amaral. Não é pra te agradar, Amaral. Preconceituoso. Mas é. Mas é verdade. Eu sou obrigado a concordar com o Maurício Amaral. Não Amaral. Concorde, não, e às vezes por autoestima também, né? Também. Às vezes há também a necessidade, obviamente, a gente não pode muito brincar com isso, até porque estamos vivendo o outubro rosa. Há também a necessidade de, eventualmente, as mulheres colocar silicone em função de um câncer de mama, e aí ter tirado a mama e tal. Aí, ok, lindo de morrer. Mas é mãe. Agora, tua mãe. É que essa estética, essa cirurgia estética do seio, né, tal, é o seguinte, é que qual é a diferença básica que existe, visível, entre o homem e a mulher? Visível. A teta. São seios. Seis. E o tipo, o seio. O Potter tá fora. Pomo de Adão. O que representa o seio? A mamenta, entendeu? A maternidade. Isso. Da vida. A feminilidade. Eu gosto das mãos. Por isso, então, que elas botam aquele seio e elas se sentem mais mulheres. Entende? Seios obscenos. Tem que estar bem botada, né? Esses dias eu vi um que tá um pra um lado, outro vai pro pois outro. Pois é, isso que eu ia falar. Já cansei de ver. Quer dizer, cansei de ver no sentido. Vai, te atira. Realidade máxima. Não tinha silicone. Não, já cansei de ver em revistas. Estou falando de revistas. Ah, bom. Já cansei de ver em revistas próteses que deram errado. Não, muito feio. Tem umas próteses que são terríveis. É falta, hein, Alex? Mas a teta muda a vida de uma guria. Uma guria com 20, 22 anos que não tem seio, quando ela bota, ela solta. Ela vira uma outra mulher. E num naufrágio, elas têm vantagens, né, galera? É verdade. Tá bem, mais uma aqui, ó. Ficar 3 dias consecutivos sem beber álcool é o ideal para o organismo se recuperar. Bah, tô lindo. É o ideal pro organismo se recuperar. Eu não me lembro da última vez que eu fiquei 3 dias sem beber. É mesmo, Davi? Pô, eu tô hoje 3 dias sem beber. Olha que lindo. Depois segundo de os amanhã, médicos. Vai fazer 2 dias que eu não bebo. É mesmo. Segundo os médicos, o fígado precisa de tempo pra se restabelecer. Há um maior risco de problemas no fígado para aqueles que bebem diariamente ou quase diariamente, na comparação com aqueles que bebem esporadicamente ou alternadamente. Por isso que eu dei um dos meus fígados, né? É um fígado só que tu tem, Almir? Eu tinha um só? Só um. Ah, meu Deus do céu. Como é que vai fazer agora, Almir? Não sei. Eu também não. Pelo menos não vai inflamar. É, não vai ter aquela camada de gordura em cima que é um problema, né? Vamos fazer pra ter. Pois não, Santaninha? Os que fumam. Esse daí já virou patê. Os que fumam, eu lamento muito. Ô, né? Santana, não é a tua boca que é torta, é o resto todo, querido. A tua boca é reta, querido. É o resto todo que tortou. Eu tenho ouvido vozes. Aliás, coisa desagradável, Santaninha, quando a gente chega perto de uma pessoa e sente no hálito desta pessoa. Te puxando, querido. O mau hálito do cigarro. Cigarro. E o mau hálito do álcool. Da cachaça. Olha, da cachaça. Oh, é lamentável. Jogo bola com umas pintas. A cachaça eu dispenso. As pintas transpiram álcool. Transpiram álcool. Impressionante como é que estão vivos ainda. Não vou citar nomes, mas impressionante como é que estão vivos ainda. É que tu nunca fumaste o meu cigarro. Graças a Deus, eu nunca fumei nada, teu Santana. Nada. É aquele da impotência. Meu querido. Cigarro. Seu mau caráter. Compra aquele da impotência lá, que é o que tu mais usa, né? 6:16, vamos dar uma girada. Hoje não tem KG nem Girimum. Matei o Faustão. Vem o Faustão com os quartos do dia. É! Atos do dia do Pretinho Básico, galera. Com o glorioso, o inestimável, o insuperável melhor do mundo. Eu mesmo, bicho. Fausto Silva, galera. Tu tá muito bem, Faustão. Tá bem no arquivo confidencial. No blog do Pretinho, tá tu e o Pianges, muito bem, muito bem. Bem bacana, todo mundo aqui. Aliás, se você não viu ainda, tem que entrar agora no blog do Pretinho e assistir ao arquivo confidencial de Marcos Pianges. Vai daí, Fausto. 6h34, Mário Fria se exercita na praia. É bom. Mas é uma fria. Vai, tá fria isso, é né, bom se exercitar na praia, velho. É uma fria. Eu nunca me... Não, já assim, jogar futebol aí. Não, futebol não. Não mente pra mim. Vou de dupla. Mentira. 8h33, Mariana Fusco compra abóbora. Mariana Fusco? Isso é sacanagem. Quem é Mariana Fusco? É a ex-namorada do Felipe Dilon. Ah, cara. Uma gostosa. Olha a abóbora, galera. Essa daí só trabalha na malhação, no Lusco Fusco. Que maldosa, meu. Que maldosa. 10h23, Ronaldinho Gaúcho joga futebol, hein? Com amigos do Rio. Opa! Vai se machucar no futebol e não vai vir pra jogar em Porto Alegre. Alguma coisa ele vai inventar. Ele vem ou não vem, Davi? Tu que sabe quando ele vem. Tem que vir, né? Não falem isso. Tu que tem sempre o... Tem que vir, né? Tá, o furo o Davi tá dando. Tá. Eu também acho. Tá, tem que vir, mano. Tem que vir. Desculpa, bicho. Ronaldinho não fez nenhuma sacanagem com o Grêmio. Zero sacanagem. Não, nenhum. Zero. Ele fez o que eu faria. Eu não gosto de xingar as pessoas porque elas fazem o que eu faria. Eu não tô caindo. Eu ganho mais no Flamengo, eu vou pro Flamengo. Eu tava fechando um contrato num apartamento, tava tudo. Já tava redigido, já só faltava eu assinar. Ah. Aí de tarde apareceu uma ligação, olha só, tem que ver meu apartamento pra alugar aqui. Eu fui lá ver, era muito melhor. Aí eu fui pro outro apartamento. Isso aí, pilantra! Cara. Pilantra! Tão simples. Aí eu sou pilantra. Não, não é tão simples. Claro que não é. Simples, mas é que não tem uma. Claro que não é tão simples, cara. Não foi um apartamento que te criou, entendeu? 5 milhões de pessoas. Claro, cara. Agora, se o cara não compreende o que significa a sua própria profissão, que ele tem. Que mexe com paixão. Claro, não. E que ele tem relação com uma cidade, com os torcedores do clube que ele diz, que é o clube dele. Eu não vou criticar o Ronaldinho. Vocês sabem que me conhecem há bastante tempo pra saber que eu não tenho caráter. Pois é, exatamente isso. Eu não ouvi nenhum argumento ainda da vez. Não, é simplesmente isso. Ele tem uma relação na profissão dele, que é uma relação que vai muito além do dinheiro. E aqui, na questão do dinheiro, aliás, ele tá fazendo leilão não só com o Grêmio, né? Com o Grêmio, com o Palmeiras, com o Corinthians. Os outros clubes, todos. O Palmeiras soltou uma nota criticando o Ronaldinho. O Pelé criticou o Ronaldinho. O presidente do Corinthians mostrou as mensagens do Assis no dia em que ele rompeu com o Grêmio. É, gozando, tirando sarro do Assis e do Ronaldinho, porque tá fazendo leilão. E a relação que ele tem, é isso que eu acho que é o diferente. Porque não é questão assim, ah não, o fulano tá pagando mais, eu tô indo pra lá. Isso é óbvio. Qualquer profissional vai fazer isso. Agora, quando tu tem uma relação na tua profissão... Afetiva. Que depende de outras coisas, sabe? Que eu, por exemplo, tu vê caras como o Falcão, tá? O Falcão chegou e disse assim, não iria treinar o Grêmio. Por que ele não iria treinar o Grêmio? Não é porque ele não gosta do Grêmio. Não é por causa da história. Porque ele sabe. Mas ele não foi pro Inter, ele foi pro Flamengo. Não, mas eu. Não é isso. Eu tô dizendo, o que o Falcão tá dizendo? Por que ele não iria treinar o Grêmio? Porque ele sabe que tem uma relação história com a torcida do Inter. Mas a relação quando o cara do Falcão chega e diz, com o Inter é muito maior do Ronaldinho com o Grêmio. E é não, como não é isso, não sei, olha. É, eu também não sei. Não sei. Claro não sei. Sim. É uma relação de amor e ódio que fica que tá bem acima de tudo isso aí, entendeu? Até por causa de todas as coisas que aconteceram. Mas o futebol não é amor há muito tempo. Mas aí depende de ti, amor a partir da torcida para com o clube. Mas só isso que tu tem que entender, se tu é um jogador, cara. Tu tem que respeitar isso. Senão acaba o futebol. Não, sabe o que? Eu não posso querer morar no Rio de Janeiro em vez de Porto Alegre? Mas aí não negocia com o Grêmio. Ué, mas eu sou um produto. Pra que se o Flamengo tá fazendo uma proposta? Ou então tu chega e abre isso, entendeu? Tu não pode chegar... Sabe o que? Mas olha só, o Grêmio sabia desde o começo que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Corinthians queria o Ronaldinho. Não, mas não, é que não foi só isso, velho. Eu errei a rádio. No dia, isso, espera aí. Não, mas só pra não deixar passar, assim, no dia em que tava fechado o troço, os representantes do Ronaldinho disseram, tá fechado. Os representantes do Grêmio disseram, tá fechado. Amanhã pega um jato, tá indo pra aí, se apresenta no Olímpico, assina contrato. Não, e mais do que isso, contrataram caixa de som, contrataram o Mr. P pra ser o mestre de cerimônia, tava tudo ok. Sim, pois é, mas por quê? Porque já tava tudo acertado. Sim. Aí, de repente, o cara, ao mesmo tempo, paralelamente, o cara tá fazendo uma outra negociação. Isso aí não se faz em nenhum âmbito, entendeu? Na boa, assim, cara, faltou um pouquinho de caráter, né? Claro, cara não faz. Um pouquinho de caráter. Dinheiro, tudo bem. O cara quer ganhar mais dinheiro. Tô, ué, tem direito. Precisa ganhar mais dinheiro. Né? Tá bom, era isso então sobre esse assunto. Obrigado, Davi. O Davi, como sempre, centrado e centrado. Né? Tchê, eu, como sempre, sentado. Ô, Faustão, temos ainda algum flato do dia, Faustão? 14h56. Demi Lovato coloca piercing no nariz. Ó, oh, ainda bem. Ainda bem, bem, bicho. Não precisa. Porque na língua é muito feio, né? É, Demi Lovato, quem é a Demi Lovato, cara? Demi Pô, Lovato. É a mina do... A Demi Lovato, daquelas coisas. Do Justin Timberlake. Da Disney ali, da Disney. Do... A amiga da Selena Gomez. É, por aquele aí. Ah, o Justin Bieber e a Selena Gomez foram pro cinema, alugaram um cinema só pra eles, pra assistir um filme, Gigantes de Aço. Ah. Que é o nome de... Parece filme pornô gay, né? Gigantes eu de Aço. Eu nunca vi um pornô gay, Pia. Gigantes de Aço. Eu já vi. Eu já vi. Cara, hoje o Bernardo cantou Baby, Baby, Baby. Ah, não acredito, Davi. Não. Davi, é bom, toma tá uma atitude, não, Davi. Não, não, tá aprendendo inglês. Tá aprendendo inglês. Não, não tá. É uma criança, Davi, deixa. Não, não deixa. Não, Davi, não, dá um Guitar Hero pra ele com, não, com Metallica, Guns N' Roses, não, Queen. Não, ele deu uma bolacha. Quem mais, Faustão? 16h22, Sophie Carlotti, Malvino Salvador. Sophie? Sophie Carlotti. Charlotte, Faustão. É verdade, galera. Charlotte e Malvino Salvador almoçam juntos na Barra da Tijuca. Olha, o Malvino Salvador é muito homem pra Sophie Charlotte. Mas o Malvino Salvador chegou no buffet e só pegou um prato quente, cara. E agora, bicho? Tava calculando aqui. 16, né? É. É. É o quê, Faustão? É 16, é 18 e 7. Que isso, soluço? 18 e 7. O glorioso Eduardo Moscovis se alonga em dia de praia no Rio. É isso aí, quem se alonga, alonga a vida. Ah, é? É, é. Alonga tudo, né, bicho? Quem se alonga, alonga a vida. Quem se alonga, alonga a vida, cara. Vocês esportistas vêm com uma mais ridícula que a outra. Vocês esportistas, cara, tô até correndo, tu tá? É mesmo. Eu tenho uma denúncia pra minha mulher. É mesmo. O Piangers tá na esteira, cara. O Piangers corre na esteira do condomínio. Eu vou na esteira porque eu gosto também de esporte radical, cara. Eu gosto. Vocês não sentem falta de adrenalina às vezes, cara. Eu vou, dali a pouco eu morro do coração. Eu acho que a esteira é uma corrida sem ida, cara. Ele se sente um esquilo, ele quer se sentir um esquilo. Vai, Marcola. A minha mulher me perguntou se eu se nunca passou pela minha cabeça comprar flores pra ela, eu perguntei, mas tu tá vivo ainda, querido? Pô, que isso, cara? Tá, eu tenho pô, aqui, eu... toda mulher gosta de receber flores, cara. Viva? Fica, deixa, viva. Ainda em vida? Ela fica mais viva ainda quando recebe flores. Nossa. Atenção você, marido, noivo, namorado, pretendente, mande flores. Não, espere morrer, não. Não, não. Mande flores e mate. Eu tenho aqui umas curiosidades, ó, meu. Boa. Olha só o que eu trouxe pra vocês, gente. Apresentador da Rede TV. É nojento, tá? Ah, não, calma. É bem nojento. A vã tá lotada. A produção mandou, né, cara? Tá, eu vou começar pelas mais tranquilas, então. Não, vai no fato. Vai na nojento. Durante um ano, você ingere pelo menos 14 insetos enquanto dorme. Que massa. Tá? Insetos, mosquitos, barata. Barata, aranha. Isso é ciência, Pianges, vai tranquilo. Tá. Numa festa ou reunião, você tem... Os caras contaram isso. É média, né? É média. É só depois da autópsia. É, só que pra isso tem uma média. Tem alguém que engoliu 30. O Peter engoliu 32 insetos. O Potter engoliu 2 insetos. Quem dorme? Eu dormia com as baratas uma vez. Meu. Deve ter engolido mais naquele ano. Sabe por que as baratas e os insetos, especialmente baratas e insetos, moscas e esses outros bichos do lixo, assim, não, pernilongo não, tu não engole, acaba não engolindo. Ah. Porque eles vão... pelo cheiro da comida. Ah, pelo bafo, né? Eles vão pelo... Exato. Eles... E onde é que tá a comida dentro de ti? Que nojo. Onde é... Na boca? Na boca. Ou no... Ou é... Ou... Acham que é um bueiro. Acho que é um bueiro. E daí tu dorme de boca... Tu tem problema de respiração, tu dorme de boca aberta. Então, cara, quanto mais fedorento... E com a boca aberta, o que acontece? Quanto mais fedorento, mais vai engolir. Quanto mais fedorento, mais engolir. O Pedro, então, a média do Pedro é de uns 28. Ele levou a média pra cima. Por que isso, cara? Tá grande, né, cara? Só porque tu é meio boca certamente aberta. Certamente dorme de boca aberta, Pedro. Bullying, tem que sofrer. Ô, meu, olha essa, numa festa ou reunião com 100 pessoas, você tem quase 100% de chance de contrair herpes labial. Tu vai, isso se tu beijar 100 pessoas. Não. Bom, então todos nós já pegamos herpes labial. Eu não tenho herpes labial. 100% de chance. É, porque aqui, ó, eu fiz uma, na verdade, aqui, ó, a festa ou reunião, você tem chance de 1 pra 100 de pegar herpes labial. Ah, 1 pra 100. Mas é 1 pra 100 numa reunião qualquer. Se é 1 pra 100, se tem 100 pessoas, tem 100% de chance. Não, não, isso é não, não, é piada. Não, não, não, não. Olha a matemática. Essa sabe cadeira tu que, faltou. Aonde cai, isso aí no planeta Atlântico, que é o lugar que as pessoas mais beijam na boca e ninguém sai lá com cara, com herpes. Todo mundo sai com herpes genital. Não, não, não sai, sai, cara. Planeta para, meu. Sai. Agora essa aqui é pra matar, meu. Num dia normal, a sua mão entra em contato indireto com pelo menos 15 pênis. Por tabela. Eu disse. Muito bom. Um dia deixa eu ver, hoje, normal, hoje eu tô aqui a no sua pênis mão do entra em contato do indireto do com Piangas. Pelo menos 15 pênis. É, quando mesmo uma mulher, pênis, aquela cara. Mulher pegou também um. Tocando não. Maçanetas, é, mouse, calma, teclado, é, coisa de abrir torneira do ali no banheiro. Coisa de abrir torneira, no caso, a torneira. É o registro da registro torneira. Registro da torneira. É o 17 no hoje, caso da, agora. No caso da Nivea Stelman, é um pouquinho mais. Não, se o cara pega 15 pênis indiretos num dia, quando é que ele se transforma num pênis direto? É. Bom, aí é mil pegadas. Quando vai no banheiro. Por isso que a dica é a seguinte, é lavar sempre as mãos. Lava sempre as mãos. Não, sempre, mas não sempre as mãos. Aí tu me cumprimenta, aí eu peguei no meu. Eu fui lá e lavei depois. Mas aí tu ficou um tempo com o meu pênis na mão. Não, né, Potter? Ficou. Não fiquei. Pelo menos até ir no banheiro ali. Não fiquei. Passa não pelo... fiquei, tu pô. Passa por todo o departamento comercial com o meu pênis na mão. Não. E aí vai lá e cumprimenta o Taquari. É, Taquari já aí tava... passei pra ti, Taquari, o pênis. Dois pênis já. Não, eu, somou o Taquari, dois pênis. Mas tu chega no banheiro com 4 pênis. Tá? E o ruim é quando o cara coça a boca. Ah, né? Maravilhoso. Não, e tem que nojo. Tem um pior aqui, ó. Ah. O consumo médio de uma pessoa em fast food. Eu não entendi direito isso aqui, cara. Eu sou meio burro. Tá. O consumo médio vou acreditar. De uma pessoa em fast food contém pelo menos 12 pelos de diferentes partes do corpo, tá bom? Tudo que tu come no fast food... O que tu pede, em média. É o pelo pelos? Do saco o hambúrguer, a batata frita, o refrigerante tem 12 pelos. O pelo do saco do feijão. De diferentes partes do corpo. O feijão é o chapista. Sim, cara, cai do nariz. Canela, braço, sobrancelha. Isso, mano. Barba. Tá, mas só que não é só fast food, velho. É tudo, na verdade. Deve não, ser tudo. Não, fast food é um X ali. Para do arroz tem lá. Mas arroz com feijão também, cara. Tem um vídeo na internet, eu não sei exatamente qual é a tag, que é o seguinte, é um cara preparando, é um restaurante fino, elegante, onde os caras preparam um prato requintado. E todo e qualquer elemento colocado no prato passa antes por uma sacanagem. Os caras pegam o teu filé, o filé desse prato. Não, Maurício e, faz isso comigo, e vão lá na privada, dias. Lá no vaso e passam no vaso o filé. Não, cara! E botam no prato. Não! Aí o cara pega a batata frita. Lamentável. Pega a batata frita e pega não sei o que e passa debaixo do braço nas axilas e bota que lá no prato, isso? Bonitinho, ornamentado. Pega o tomate cereja, bota na boca faz... e bota o tomate cereja de volta no teu prato. E aí ele fecha com aquela redoma de prata o prato. Sim. E leva à mesa como e alguém do cliente. Tivesse acontecido. E o cliente recebe aquele prato com uma felicidade, cara. E Maurício come faz isso o prato. Vai acabar com os restaurantes. Não, não vou acabar com os restaurantes. É claro que isso é uma coisa super, super estimada, não é? Não, não deve existir. Não, mas tem restaurante é? Que tem que ter cozinha aberta. O Bateau Yves, por exemplo. É, ali do, exato, do, mas né? É que... O acho que o Bar também tem cozinha aberta. A dica é a seguinte, trate bem o garçom. E a outra dica é coma menos, né, cara? Quanto menos você comer, menos pelo. Menos risco tu e tem. E pênis. Ah, grande vai coisa. Vai ter nojo. Quando fala assim de menos pênis, vai ter gente que vai comer mais. É, agora é o seguinte, não, né, pênis é o Davi? Vai que é tu. Tem uma última aqui. Não! Diariamente, você inala 1 litro de gases de outras pessoas. Puta, cara. No caso aqui do Pretinho, por causa do Potter, mais, é 2 né? litros. Mais. Aqui é potencializado, aqui é 2, 3 litros. Aliás, olha só. Daniel Souza mandou pra gente. Obrigado, Daniel. 6:30 PM, vai, Davi. É, por favor, não digam meu nome. Quem diz é a... não, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e escrevo a vocês, pois preciso de opiniões masculinas sobre um problema. Ó, coitada. É um rapaz com quem estou ficando já tem mais de 2 meses. Somos colegas de trabalho. De início, não estava interessada, pois estava terminando um relacionamento e estava péssima. Depois disso, ele tentou chamar minha atenção de todas as maneiras e eu acabei gostando dele. Já no primeiro encontro, queria me levar para um hotel. Eu não aceitei, mas nos próximos a insistência continuou até que cedi. Só que parece que ele só quer isso comigo. Capaz. Ele não me liga e final de semana não dá sinal de vida. Ai, sempre que combinamos algo normal, ela bota no, entre aspas, mas, como ir ao cinema, ele desmarca na hora, amor. Mestre. Se for... Tem dias que eu não dou bola pra ele e aí ele vem me procurar. Me manda uma mensagem, me convida pra almoçar, vem todo querido. Estou apaixonada, mas não quero ser uma idiota... Ah, não quero um idiota que só queira se aproveitar disso. O que vocês acham? Eu acho que... Celibato, freira. É uma saída. Aliás, dúvidas como essas aqui, eu respondo no Pelego do Potter, que é no blog do Patrola. Entra certo. Lá, clica em /patrola, e aí eu tô respondendo ali várias dúvidas femininas e salvo muitas vidas. Eu não entendo as mulheres, eu também sinceramente. Não. Na verdade, seguinte, não entendo. A mulher, ela vai no motel por quê? Porque ela não gosta? Ela vai por quê? Porque pra comprar, então, não, uma prostituta... Por causa do banho, meu. Ela banho no motel sempre é melhor. Ela quer comprar um jantar romântico te dando sexo. É isso que a mulher mas pensa. É, mas essa é a lógica a mulher, delas, ela, cara. Ela tem que ir no motel porque ela gosta de ir no motel. Ela tem que ir no jantar romântico porque ela gosta. Não tá... Ah, o cara não quer no jantar romântico, beleza. Mas quer ir no motel? Vou, porque eu gosto do motel. Não, tá sendo, não tá sendo abusada, ninguém tá fazendo nada com ela. É que ela quer namorar, é que é sempre assim. O que, que é? Elas oferecem certas coisas pra conseguir explica, outras. Davi, me explica. O que, que elas oferecem? Elas oferecem loucuras e prazeres inenarrados, certo? Porque elas querem casamento. Elas querem e aí, casamento? Durante o casamento, o que, que elas não oferecem? Loucuras e prazeres inenarrados. Não. Elas já têm o casamento? Aí é problema de vocês, né? Dinheiro. Não, oferece pra outros, talvez. Ah, que dureza, e o homem, né, cara? Mente em qual momento, Davi? Ser humano é uma tristeza. O homem que quer, mente... o homem quer loucuras e prazeres inenarráveis e oferece a possibilidade de casamento. É exato. É isso. Só que depois de casado, o homem continua querendo loucuras e com prazeres inenarráveis. Não, com a própria. É mesmo? Claro. A diferença é que a mulher, depois de casada, não continua querendo casamento. Ah, pois ela já conseguiu. Eu nunca fui casado, mas eu tive uma namorada que foi diminuindo tudo aquilo que a gente tinha, sabe? Até chegar a zero. Aí eu acabei namorando. Pô, tá certo. É simples, é. E por que, que ela diminui? Porque ela emagreceu, provavelmente. Não. Engordou. Não. Engordou. Porque a vida é assim, cara. Porque as pessoas... E eu não, eu louco. Fadigam. Louco. Né? As pessoas cansam umas das outras. Como as pessoas convivem na pressão do dia a dia. Viver junto, debaixo do mesmo teto, não é a coisa mais fácil do mundo, a gente sabe. Com qualquer ser humano. Não é com qualquer ser humano. E com um homem e uma mulher, pior ainda, né? Uma mulher e um homem casados, tendo que dividir a casa, ainda os mais custos, agora, sabendo a que criação em 15 dos filhos. Não é fácil, velho, não é fácil. O casamento é uma cedência diária, é um jogo de cintura diário. Meu, só pra eu entender agora, minha mulher também encosta em 15 pênis diferentes. Talvez quando tu cumprimenta, né, uma mulher, ela tá te passando um pênis. Meu Deus do céu. Voltou os pênis. Tá. Olha só, classificados. Hoje eu peguei do Miquel. Duas ofertas da nossa audiência. A Ana Paula de Novo Hamburgo tá vendendo o carro da mãe dela. É um Honda Civic ano 2002, lindo. Lindo. Super confortável. Lindo. Com vidros elétricos, interface, alarme, tudo de bom que um Honda Civic 2002 pode te oferecer. R$25.000, motivo da venda é que precisamos comprar um utilitário. Interessados, então mandar e-mail para vendocivic2002@gmail.com. Utilitário? Utilitário. Caminhonete. É utilitário, uma caminhonetinha. Furgão. Um carro pra... Por que ela não fala caminhoneta? Porque o nome é utilitário. Porque só tu na mesa não sabe o que é utilitário. Não, o nome é utilitário. Quantas pessoas falam com utilitário? Todas as pessoas. A indústria de carro. As indústrias de carro são assim, elas inventam nome. E aí, tu queres saber, eu quero comprar o tal do utilitário. Não, e tu é um bandido, viu? Tu sofre preconceito. Preconceito porque tu fala diferente, entendeu? Uma variante hoje em dia. É que lá no Alegrete demorou a chegar a expressão utilitário. Não chegou ainda. Eu nem não sei chegou. O que é utilitário, meu. Mas pensa na Cara, utilitário é uma pá. Uma pá é utilitário. Ela utiliza para fazer aquilo carro, lá e fazer. Cara. Mas ela pode comprar um utilitário. O isqueiro do carro é utilitário. Eu não deveria ter buscado na TV hoje, pô. Pensa na... Davi me corrige, é acepção da palavra, é isso? Acepção. Pensa na acepção. Pensei da palavra. Utilitário é uma coisa acepção, que serve pra qualquer coisa. É uma coisa útil. 15, mas útil. Um automóvel utilitário, ele serve para... Não, ela não botou automóvel utilitário. Mas não precisa, se ela precisa. Tá falando de um automóvel, não, está subentendido tá que ela está querendo não, comprar um automóvel não, tá utilitário. Ela tá vendendo um automóvel pra comprar um utilitário. Isso, outro. Um carro... Não, ela botou não. Um carro utilitário. Eu tô vendo... Ela botou carro? Botou. Será que na marcha desse carro, se tu encostar, tu encosta também em 15 pênis? É da mãe dela. Só. Tem um outro parceiro aqui vendendo um saco dele. Ah! Esse é o utilitário. É um saco da marca Pretorium, ideal para treino de artes marciais ou mesmo para alívio do estresse do dia a dia. Só que massa. Ah, fica a dica pra você dar um monte de soco e chute num saco da marca Pretorium. Bota foto. É um saco que é torre. Ele não é preso no teto. Ele é uma torre de pancada. Tu enche a base de areia, água ou algum outro... Gato. Bota gato dentro. Que gato? Gatinho. Aí tu dá soco e dá o grito do gato, não estressa mais. Não. Tu enche a base do saco, como aquelas bases de guarda-sol, tá ligado? Sim. Que tu enche de areia ou água pra ficar pesado e não derrubar. Aquela coisa branca. É que é importante, ó, você mata certo, é importante o barulho. O saco, às vezes, ele só... Ele não te dá o retorno de violência. Alguém entendeu? Sentindo a pancada, precisa, né? Ter um gato lá dentro pra tu ouvir o... Saca só a sequência. Isso. É o pé. A diferença de um gato e um tijolo, sabe qual é? Não. Se tocar os dois na parede, o que miar é gato. Vai descobrir, tem que estar. Certo. Então, pra você comprar o saco do parceiro aí, é vendosaco@gmail.com. Muito bom. Vendo saco da marca Pretorium. Vendosaco@gmail.com. Gente, pouca gente sabe. Não tem o preço. Pouca gente sabe, porque existe uma conspiração. Né? Uma constipação da América, dos Estados Unidos da América. Não é constipação. O Barack Obama, ele tem uma é uma conspiração. É Barack Obama. O Barack Obama, ele tem uma constipação que ele escondeu de todo mundo. Hã? Com o grande lance da Air France, da queda da Air France, a empresa americana tradicional. Não, cara, só um pouquinho. Da aeroporto. A Air France é francesa ela e ela não caiu. Quem caiu foi uma aeronave. Por quê? Aí, ó. O feto é que é ligado a grandes corporações, como a Rede Globo, ele tá querendo esconder, gente. Mas caiu o americano lá da Air France porque furou o pneu do avião, gente. Ah, não faz assim o comigo. O pneu furando, cai o avião na hora. Lá em isso cima? Ninguém anuncia, gente. Quando é que tu precisa do pneu do avião, Almir? Quando que em tu dois precisa? Momentos. Na hora de subir e na hora de descer. Então... Lá em cima tu não precisa do pneu. Mas e se furar lá em cima, o que que tu fazes? Aí dá problema. Contrata na hora da descida. Contrata ao Mickey Jefferson Airplane pra trocar o seu pneu, gente. No Como ar? É que funciona? No ar. Por quê? Através da âncora da Mickey, que são balões que mantêm o avião de pé. Você sai do de avião. De pé, vai em pé. Né? O avião fica flutuante, porque tem a âncora de balões. Âncora. Atrás, o que que a gente põe? Cada vez melhor. Um triângulo, pra não ter uma batida traseira. Tá. Com balões. E esse avião já tem a buzina. Balãozinho tudo flutuando. Tem buzina. Tem buzina de avião. Claro. Ou tem o... Aquele que não tem o... Como é que é? O cara. Parabrisa? Conversível. Pode ser um avião conversível. Claro. Não, com a buzininha. E com agora o mais novo lançamento, o triângulo e a troca do step do trem de pouso do seu avião, gente. Alô, Varig! Alô, Transbrasil! VASP! Vamos lá, VASP! Vamos se ligar, porque a segurança em primeiro lugar. É isso aí, homem. Então o avião fica parado com o avião, a âncora, né? Com o balão. Balão. Atrás, um triângulo, pra não ter uma batida atrás. Com o balão. Coisa. E aí o cara troca o pneu. E troca o pneu. Não é o nome da empresa que troca o pneu? Ao Mickey Jefferson Airplane. Jefferson Airplane. Exatamente. Por que que tu chegou no nome de Jefferson Airplane? Google. Botei no Google. E o quê? E veio, eu botei... E o que que, deu lá? O que que é o Jefferson Airplane? Deve ser um cara, deve ser um... É uma banda, é uma banda. Uma banda? Uma banda, é. Show de bola. Uma banda lá dos anos 70. Morreu como essa banda? De avião, viu? Morreu de avião? Tinha que chamar Mamonas. Não, a banda não morreu, cara. Não morreu a banda, graças a Deus. Não deu problema. Porque seria uma boa homenagem. Eu pensei em colocar Mamonas Assassinas. Não. É, Plenos. Não precisa. Não. Aí tu ficou dividido, né? Exatamente. 20 pra 7. Show de intervalo. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Pra isso, voltamos cara. Em seguida. Voltamos com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. 13 minutos pra 7. Pretinho das 6 da tarde tem o patrocínio da Damilera. Moda está nas ruas. Telefonia Big. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E aí, doutor Alceu? Mas pode ter, Vinhos JP. A melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Mas por Peter, o Adriano vai voltar logo contra o Avaí, doutor Peter. Mas que barbaridade. Pobre do Abaizinho. Mas o Adriano. Ei, o Adriano, pobre do Adriano, né, meu? Pelo amor de Deus. O Adriano é bom centroavante, olha. Vai jogar contra o Avaí, Brito. É o Avaí, que olha, já não tá lá essas coisas, né? Tem que se recuperar, é. E o Adriano vai... É. O Criciúma vai jogar hoje com a Americana, Dr. Peters. E se Deus quiser, vai ganhar e vai fugir. Vai quanto? Vai ganhar. Vai pra Série A, Criciúma, Brito. Olha, mais um time aí que pode subir pra Série A. Olha, importante o Criciúma. Ok. O Damião treinou, Dr. Peters. Eu tô sabendo, treinou. Fez gol. Fez até gol. E pode jogar, Dr. Pérez. Não, essa frase tá errada pro Damião, né? Fez até gol. Não, treinando, né? Voltou a jogar com bola assim, hoje, né? Damião treinou, ele já fez gol. É, fez, né? Gol. É, daqui a pouquinho, no Café da La Musique, em Porto Alegre, estará lançando o seu site oficial, Leandro Damião, com um site absolutamente interativo, feito pela rapaziada homenagens que faz no YouTube pra ele e tudo mais. O site consegue puxar isso pra dentro do material dele. Sim. E aí tá todo mundo convidado pra comparecer no Café da La Musique. Muito legal. Nasceram os filhos do Borges, Dr. Peter. Ah, é? Os gêmeos. Que legal. Que bacana, né, Dr. Peter? E aí uma coisa inédita, né, cara? A torcida gremista deve estar feliz, viu? A FIFA deve colocar o Neymar pra concorrer entre os melhores do mundo. Já tá entre os 50. Já tá no Bola de Ouro. Entre os 50. Ele é o único jogador atuando no Brasil, vai enfrentar 10 do Barcelona. Tem 10 jogadores do Barcelona, Dr. Pérez. Mas eu acho que isso aí, né? Acho que é a primeira vez que um jogador da América do Sul concorre, que joga na América do Sul, né? Não brasileiros e tal. Não sei se o Riquelme, sei lá, teve. Não, mas jogando no Boca, né? Tipo, sim, eu não acho que eles nessa época já... Merecido mesmo, porque joga nunca ganharam. Não, acho que nunca nem concorreram. Desde 2007 vai ganhar o Messi. Desde 2007. Não, eu acho que tá aqui. Jogadores europeus. Não, desde 2007. Informação. Desde 2007, os caras. Maurício Amaral, informação. Aí, começaram, a FIFA indicou jogadores de fora da Europa. Só que nenhum ganhou, mas concorreram. Desde 2007. É, não vai ganhar igual. É, não vai ganhar. Tá bem. Mas era Messi, isso, né? Dr. Pedro. É o melhor do mundo. Obrigado. Que é o... De Vargas. Vai dar Messi, Rete! Ô, meu, deixa eu ler o e-mail da Michelle. Ela diz assim, ó, boa tarde, pessoal do Pretinho. Ontem eu estava com o meu esposo escutando o programa, quando um homem falou que a mulher está fora do peso e que está se sentindo atraído por uma outra mulher do trabalho. Ah, o da mortadela, da velha. Bem, passei por uma situação bem parecida. Antes de casar, aos meus 25 anos, eu pesava 63 quilos. Tinha um corpo legal, não era uma mulher escultural e tal, mas tinha lá minha beleza. Acabei engravidando e embarangando. Cheguei a pesar com 1,60m de altura, 100 quilos. Meu marido sentia vergonha de mim. Claro, né? Vergonha de me apresentar para os amigos dele. Até que ele mudou de emprego e nessa empresa ele se apresentou como solteiro. Que isso, cara! Que canalha! Assim ele não precisava me levar nas festas da empresa. Que mal, cara! Mas o que ele fez de pior foi a traição pessoal. Temos um filho de 7 anos lindo. Ele pensou apenas nele, no bem-estar dele, e então começou a namorar com uma menina de 20 anos e magra. E eu, é claro... Não, eu não acredito que vocês estejam aplaudindo. Pô, auditório, que isso, auditório? Não acredito, Potter, que vocês, auditório, estejam aplaudindo. Potter, Duda Garbi, Pedro Smaniotto. Ô meu, peraí, é que ela fala assim, ele pensou só nele. Ela também pensou só nela quando ela tava comendo aquela barra de Twix. Vamos combinar que ninguém obrigou ela a ficar na frente da televisão engordando essa barriga de 100 quilos. Eu quero ouvir o lado dele. E eu acabei descobrindo. Naquela hora, eu me olhei no espelho e percebi o quão gorda estava. Só nesse momento que ela percebeu? Mas então o homem fez uma boa ação! É um humanista esse homem! É um desapegado das coisas materiais, ele mostrou pra ela a vida! Naquela hora, eu me olhei, vou repetir a frase, me olhei no espelho e percebi o quão gorda estava. Parabéns! Mesmo sem forças, pois estava chorando muito, liguei para um endocrinologista e marquei horário. Na casa dele. E em um ano, perdi 40 quilos. Pá, demais! Esse cara é melhor do que ela perdeu metade de mim em um ano. Tá aí, ó. Metade, um pedaço de mim. Tenho 30 anos, voltei meu peso e minha autoestima aumentou. Boa! Continuo casada. pois tive uma parcela de culpa e tenho um filho. Boa. Mas o único sentimento que tenho por ele hoje é pena. Toma. O amor tá acabou. O amor acabou quando descobri a traição. Pois nós, mulheres, sempre sabemos quando estamos sendo traídas. Não, não sabem. Eu vou te dizer que vocês não sabem quando estão sendo traídas. Não sabem, sabe por quê? Sabe por quê? Porque elas acham que são sempre traídas. Exatamente. E a verdade é que vocês não são sempre traídas. É verdade. Só de vez em quando. Só no final de semana. Não, dia de semana. É, dia de semana. E as que não falam nada é porque aceitam, diz ela aqui. É. Se ele fosse companheiro e amigo, ele deveria ter falado comigo, deveria ter marcado um médico pra mim, poderia ter me matriculado numa academia. Não, claro, o cara vai chegar e falar assim, eu vou te levar no Endro. Querido, treinado comigo, mas não, ele resolveu ir atrás de uma carninha mais magra. Que isso? Acho que foi mais fácil pra ele. Não aplaudam, por favor. Não podemos ser coniventes com esse tipo de atitude. Um conselho para você, marido. Se você ama sua esposa, diga que ela tá gorda. Converse com ela e se afaste de outra mulher. Essa mulher tá louca, cara. Mas conversa, se o cara chega pra ela, ô, linda, tu tá gorda, vamos fazer um regime? Quem ama, cuida. Chamar de gorda é muito pior que traição. Não, olha só, não é o cara que tem que se responsabilizar pelo peso da mulher, é ela que tem que se responsabilizar. Tu sabe, cara, que esse negócio, por exemplo, tem muita gente que fala. Tem muita gente que fala negócio do bullying, tá? Uh-huh. O cara fala, não disse que o cara tá gordo. O bullying, às vezes, é positivo. Ô, bullying. Às vezes tu tem que dizer, cara, tu tá um gordo porco, cronchos, baleio. Só se tu for amigo do cara. Tá um cara bêbado que não pega ninguém. Mas ah, não, você tem que ver uma fotinha no Instagram. Agora sim, ó. Ela pede pra que a gente não fale o nome dela, Andréia. E lá vai uma foto de antes e aí, depois para conferir. E aí, Maurício? E é bom ter força de vontade. Vai, galera, um beijão a todos. Amo vocês. E aí, Amaral? 6,5, bem redondinho. 6,5. É ótimo, na escala Maurício Amaral. É verdade, o Maurício Amaral tem. Tá gordinho ainda, Amaral. Maurício tá é muito ainda. Exigente. Uma nota não, mais. Ela voltou, melhorou? Melhorou, 6,5. E ela gorda. E assim, ó, um troço importante que é pra dizer pros caras, tá? Pra dizer pros caras aqui, até fica de exemplo pra vocês da mesa, porque eu sou um dos mais velhos do grupo, eu posso me sentir no direito de deixar essa experiência. Ou essa, digamos... História de vida. Uma história de experiência. Vida. Se Miguel, tu vai meter o Miguel não agora. Não vou meter Miguel, eu vou vai dizer lá, o seguinte. Vai Miguel, então. O homem até uma vez ou outra lá pode fraquejar. Pode fraquejar. Pode? A carne é fraca. Então explica mas isso. Mas o homem não deve jamais abrir uma filial. Baita jamais. Frase! O homem grande não frase. Deve jamais manter duas ou mais olha, relações estáveis. A gente vai falar jamais. A minha mulher, ela já acha que eu não posso nem fraquejar. Ela já impôs isso. A rua é de todo mundo, mas eu tô falando daí com a cabeça de homem. E não só por causa dele, por causa dela, por causa dele, né? Porque o cara ter duas mulheres... É difícil. Mulher não, o cara é muita sogras. Sacanagem o cara ter não, amante, cara. Olha só. É muita sacanagem. Na verdade sacanagem. É o seguinte, o cara pode ter amante. Não o pode. O cara pode ter duas mulheres. Aí são pode, é que a amante contas. Acaba... Quando tu tem uma amante, tu tem duas mulheres. Porque a amante quer tomar o lugar da tua mulher. Não, aí quando ela começar que eu querer não, tomar, não, tu não, bota a amante no lugar dela. Não tem essa, porque sabe o que ela vai fazer? Ela vai lá e vai contar pra tua mulher que é tua amante. Aí a tua mulher vai acreditar em ti. Porque ela é uma periguete, aquela coisa toda. Que isso, cara? O cara, sempre, o cara pega uma amante e uma Potter. Periguete. Né? Que mundo não, tu não, vive, mano? Não, não, Potter, não dá, não dá. Não dá. Não dá. Fala mal das amantes. Fala aí, Amaral. Sabe onde tá rolando o feirão mais completo da cidade? Onde? Na Metrovel! Tem novo Gol, novo Fox, Voyage, Golf e muito mais. Voyage, todos completos, Voyage. Com preços lá embaixo, financiados em até 60 vezes. Ai, é a Metrovel fazendo de tudo pra você sair de carro novo. E não é só isso, a melhor avaliação do seu usado e as melhores taxas você só encontra na Metrovel. Venha conferir, ninguém tem proposta melhor. Não perca essa oportunidade única de fechar um grande negócio. Mas não esqueçam, o feirão mais completo Metrovel vai só até domingo. Compre melhor, compre agora, compre na Metrovel. Transporte com segurança, use a cadeirinha. E na Metrovel não tem Gol, tem feito! Meu Deus. Uma piada, né, pra salvar. Piada do Bote! Apoio! Lan House, tudo para tricô! Boa! Domingo de sol, o priminho e a priminha tomam banho de mangueira no quintal. Peladinhos, pequenininhos. Criança, coisa querida. Não pegando 18, na mangueira. E aí, cansada. Priminha de 18. Cansada de ver o... Cansado de ver o priminho brincar com seu brinquedinho? A priminha diz: primo, também quero brincar e mexer no teu brinquedinho. E aí o gurizinho, olhando desconfiado, responde pra ela assim: nem pensar. Tu já quebrou o teu, agora quer quebrar o meu? Ah, que amor! Que amor, cara! Sábado a gente vai estar em Criciúma, na Dioxi. Grande Criciúma. Grande festa, balada do Pretinho, nesse sábado no Sul Catarinense. Pô, posso convidar a galera? Pode. Posso convidar a galera pra uma festa legal que vai ter nos... Na Jox, sábado agora. Não, outra, em Porto Alegre essa. No mesmo dia? No mesmo dia. Opa. Vou estar na Farms, no mesmo dia vou estar na Farms com o nosso amigo Lelê, estrela móvel deste Pretinho Básico, tocando somente anos 90. Que é a nova febre. Vai tocar o Gala certo. A nova febre é anos 90, festa Cromo 90. Nesta sexta-feira, na Farms, em Porto Alegre. Tá bem, queridos? Cromo por causa da fita, né? Vai ter transformista lá também. Isso, cromo por causa da fita cassete cromo. Dos anos 90. Eu vou estar em casa nesse final de semana. Vai ter o quê, Piangers? Ter performances. Performance, claro, dos DJs. Lá em Criciúma vai ter performance. É mesmo? Demais, cara. Demais. Festas onde a Atlântida está sempre são um sucesso. Transformistas. Ficamos por aqui com esta edição do Pretinho Básico. Betânia! Quem me chamou? Eu te chamei, mas não vai dar tempo. Infelizmente. Eu tinha o rap do ovo hoje. Rap do ovo. Sérgio Malandro e Faustão. Sabe quantos ovos tu encosta indiretamente por dia, Betânia? Obrigado pela audiência. Até amanhã. Boa noite.